de baixinho, C de coração. B de docinho, E de escola, F de feijão. G de gente, H de humano, I de igualdade. J juventude, L liberdade, M molecagem. Juventude.